tudo contar, que cego teve a visão e o coxo que Jesus curou um dia em Cafarnaum. Deus que muda água em vinho e multiplica o pão, faz da mulher estéril uma multidão, tantos como as estrelas, vai me fazer tocar no meu milagre. Eu tenho fé pra ver o sonho virar realidade. Hoje eu vou tocar no meu milagre. Eu tenho fé até pra ver um morto se mover, ver meu milagre acontecer. Pega um e mais 300 entre a multidão, como fez com Gideão, deu vitória a Israel. Deus que se agradou do sacrifício de Abraão, no altar do holocausto mandou a provisão do céu. Vai me fazer tocar no meu milagre. Eu tenho fé pra ver o sonho virar realidade. Hoje eu vou tocar no meu milagre. Eu tenho fé até pra ver o morto se mover, ver meu milagre acontecer. Fazer tocar no meu milagre. Eu tenho fé pra ver o sonho virar realidade. Hoje eu vou tocar no meu milagre. Eu tenho fé até pra ver o morto se mover, ver meu milagre acontecer. Vai me fazer ver o sonho vira realidade. Hoje eu vou tocar no meu milagre. Eu tenho fé até pra ver o morto se mover.